Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja com todos. Que manhã maravilhosa, um céu lindo lá fora, as vibrações de amor que nos envolvem aqui neste ambiente. É um dia que muitos cristãos estão lembrando da ressurreição de Jesus, que segundo a interpretação da maioria, teria sido a volta do seu corpo físico à vida. Para nós espíritas, nós entendemos que o corpo não volta à vida, mas o espírito pode se manifestar, pode se apresentar, inclusive tangível, pode ser inclusive tocado. E foi o que aconteceu, segundo a visão espírita, com Jesus após a sua morte. Quando ele se apresenta aos discípulos, o que se apresentou a eles é o ser espiritual, é o espírito revestido do perispírito. E ali ele pôde dar a grande comprovação final de tudo aquilo que ele tinha ensinado, de que existe uma vida além, existe uma outra realidade para o ser humano após a sua morte. A questão do túmulo vazio, da pedra que estava fechando a entrada do túmulo aberta, existem algumas interpretações que se dão a ela. Alguns dizem que Jesus teria tido seu corpo, isso dentro do meio espírita, desmaterializado para que não houvesse culto em torno daquela sepultura. Porque o que nós vimos, os que os cristãos fizeram depois, até pedacinho de osso do dedo se reverenciou de homens que se notabilizaram pela sua virtude. Durante muitos séculos, e até hoje existem pessoas que tem verdadeira paixão pelas relíquias sagradas dentro do cristianismo oficializado, da Igreja Católica Apostólica Romana, ou da Igreja Ortodoxa, ou seja qual for. Jesus, provavelmente, isso dentro de uma interpretação mais assim condizente com fatos da época, provavelmente o corpo dele deve ter sido retirado dali. Não precisaria ter acontecido uma desmaterialização. Primeiro, porque Jesus tinha dito que em 3 dias ele voltaria à vida. Então existia por parte das autoridades religiosas uma preocupação de que as pessoas pudessem, elas mesmas, seguidoras de Jesus, tirar o corpo dali e depois dizer, olha, ele ressuscitou. Como pode ter havido a preocupação também dos discípulos de Jesus, de que, já que todo mundo sabia onde ele estava sepultado, o levaram para outro lugar. De qualquer maneira, não importa a interpretação que nós damos para aquilo que aconteceu. Um dia saberemos a realidade. Mas o fato é que Jesus demonstrou a realidade espiritual. Demonstrou que o homem é um ser espiritual. Mas Jesus demonstrou muitas coisas extraordinárias e significativas em sua vida. Ele demonstrou, por exemplo, quanto a força do amor é poderosa na tentativa de reerguer alguém. O quanto o amor, a compreensão, o perdão é uma força poderosa para unir as pessoas. E Jesus esteve em muitos lugares, pregando nos templos, pregando na sinagoga, ou pregando no templo em Jerusalém, ou pregando nas sinagogas. Ele esteve nas praças, esteve no monte, esteve à margem do lago. E ele esteve dentro dos lares também. Foram as lições mais assim especiais de Jesus. Quando ele estava ali em um ambiente mais íntimo, mais próximo, ele esteve ali transmitindo lições profundas que ficaram gravadas na memória e na consciência daqueles que puderam ouvir diretamente as palavras de Jesus. E é por isso que hoje nós temos como uma prática difundida, que é muito ensinada na casa espírita, que é o Evangelho no Lar, que é uma tentativa de nós revivermos essa reexplicação dos ensinamentos de Jesus dentro do ambiente familiar. Isso porque nós temos as nossas casas de oração, temos as igrejas, os templos, as diversas denominações cristãs, mas o lugar onde é o templo mais vivo de Deus é o lar. Ali é o local mais sagrado que nós podemos conhecer. Tem pessoas que viajam quilômetros para fazer a sua devoção, para exaltar Deus. Tem pessoas que fazem grandes sacrifícios, impõem-se penas, carregam fardos, se flagelam, gastam grandes quantias para chegar a um lugar acreditando que ali é a grande demonstração de fé que elas poderão ter. Mas Jesus transmitiu as suas grandes lições, trouxe grandes ensinamentos dentro do ambiente do lar, já nos mostrando por essa prática o quanto a família ela é importante para os indivíduos. Fôssemos buscar as explicações históricas, sociológicas, culturais, psicológicas do ambiente familiar, nós encontraríamos a justificativa do porquê a família ela é tão importante para a humanidade. Mas vamos nos basear fundamentalmente nos ensinamentos dos Espíritos, que tanto nos falaram sobre os nossos compromissos quando nós renascemos aqui. O quanto nós temos a cumprir de tarefas, de deveres, de obrigações, mas eles nos disseram também de que nós temos muito a obter das nossas obrigações. Eles nos disseram também que nós podemos receber muito desse ambiente que nós chamamos de lar. O lar é, para o espírito em evolução, uma experiência fundamental. Não há espírito que possa evoluir sem a vivência familiar. Mesmo aqueles que estão por prova ou porque buscaram uma missão espiritual um pouco diferente, com algumas realizações, mesmo estes, quando reencarnam e não possuem uma família, estão também nessa experiência vivenciando e demonstrando valores adquiridos nas suas famílias, seja desta vida ou das vidas anteriores. Porque ao longo desses centenas de milhares de anos que nós estamos evoluindo neste planeta, a nossa espécie precisou da família para que ela permanecesse aqui. E como espíritos, para estarmos aqui, aprendemos muito no ambiente familiar. Porque a família é esse núcleo fundamental de aprendizado. Nunca teremos o amor universal, o amor pela humanidade, nunca teremos o amor grandioso que Jesus disse, de amar ao próximo, ou seja, qualquer pessoa, como a nós mesmos, sem passarmos pela experiência da família. Então, até quem não tem família, até quem está na prova da solidão, não tem família, está passando por uma experiência relacionada à família, à sua ausência. Porque o espírito é um ser essencialmente gregário. Dizem que o homem é gregário, ou seja, precisa viver em grupo. Mas não, é o espírito, o ser espiritual que Deus criou, que vem evoluindo nas formas físicas. E uma dessas que nós conhecemos é a forma humana aqui do planeta Terra. Esse ser é gregário. Ele precisa do contato, ele precisa da convivência, ele precisa do outro para se ver, precisa do outro para se reconhecer e precisa do outro para se modificar, para evoluir, para crescer, para se transformar. Mesmo quando desencarnamos, buscamos família no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual, nós buscamos a família afim, aquela que realmente nós temos uma identidade maior. Quando um espírito desencarna e vai para uma região de sofrimento, onde há predomínio da dor, a predomínio do vício, ele está buscando as afinidades mais profundas que ele possui, aquilo que ele escolheu para a sua vida realmente. Quando ele vai para uma região superior, ele vai em busca daqueles que ele escolheu viver também. Aqui na Terra, em função das nossas experiências, do transcurso que elas nos levaram, daquelas experiências que nós fomos buscando e nos desviaram desse caminho de evolução reta, muitas vezes nós atraímos para nós, para a vida presente, aqueles seres que não são tão afins, aqueles seres que nos trazem muitos conflitos, que nos trazem dissabores, que nos trazem amarguras, mas ainda assim é a nossa família, ainda assim é a experiência que nós mais precisamos na atualidade. O homem ou o espírito, ele é tão gregário que quando ele está só, ele busca reunir-se a alguém de alguma forma. A não ser aqueles casos de pessoas que estão em profunda crise espiritual, que busca o isolamento absoluto da humanidade e repudia os outros humanos. Fora esses casos, nós sempre buscamos o contato com o outro. Porque intuitivamente nós sabemos que é no outro que nós nos completamos, que é no outro que nós vamos encontrar o apoio para a nossa vida. E é dessa forma que devemos encarar a nossa família material. É dessa forma que nós devemos entender que aquelas pessoas que estão reunidas ali, sob o mesmo teto, antigamente formada pela união entre um homem e uma mulher, que tinham seus filhos, e depois vinham outros que se somavam. Hoje, ela apresenta uma configuração diferente, em razão de uma série de fatores que não nos convém julgar se são certos ou errados neste momento. O fato é que nós buscamos viver mais uma vez a experiência em que, seja pelo afeto ou por outros interesses, nós buscamos estar junto de alguém. Buscamos estar com essas pessoas, e se estamos com elas, nós precisamos tirar o melhor proveito dessa experiência. Nós precisamos obter o máximo dessa experiência. Não importa se hoje a nossa família, ela é a reunião de pessoas de diferentes procedências. Muitos, às vezes, têm como a sua família o seu grupo de amigos, o seu grupo de convivência. Não importa, seja uma família consanguínea, tradicional, seja uma família buscada e articulada de uma outra forma, se vivemos em conjunto, a sabedoria divina nos trouxe ali para tirarmos o melhor dessa experiência. Muitos pensam que quando falamos o melhor, é do ponto de vista imediatista, é do ponto de vista prático da vida terrena, em que vamos ser sempre alegres, sempre atendidos, sempre amados e seremos sempre compreendidos e ajudados. Mas não é bem assim. Em todos os agrupamentos humanos existem conflitos, existem distanciamentos, existem desentendimentos. Quando nós permitimos que estes fatores nos separem, nos distanciam, nós não estamos obtendo o máximo da experiência ali. Nós não estamos evoluindo. Na verdade, o que nós estamos fazendo é fugindo da experiência transformadora. Quando temos um ambiente desafiador do lar, com os seus conflitos, os seus problemas, aí nós temos a oportunidade de elevação. Aí nós temos a oportunidade de sublimação das nossas deficiências, das nossas limitações, dos nossos impedimentos espirituais. Nós só vamos alcançar uma condição espiritual mais elevada se nós aprendermos a viver com as pessoas que a vida nos aproximou. Que a vida, traduzindo ali então as leis divinas, nos permitiram reunir. A família, ela é uma experiência ideal para o espírito. Ela é uma oportunidade grandiosa, mesmo quando conflituosa. Mesmo quando é uma família que muitas vezes nós nos sentimos destoando dela. Aqueles seres que estão ali, eles têm algo a nos revelar sobre nós mesmos. E eles têm algo que nós podemos oferecer a eles, ou melhor dizendo, nós temos algo que podemos oferecer a eles. Que é o desenvolvimento, então, da nossa compreensão, da nossa capacidade de perdoar, da nossa capacidade de auxiliar sem imposições. Há espíritos que levaram muito tempo durante uma encarnação para terem as realizações verdadeiras da família. São aqueles homens e mulheres valorosos, de grande valor, que conseguiram manter, às vezes, unidos, filhos que durante um longo período foram muito imaturos, muito imperfeitos, se agrediam, degladiavam, mas à medida que amadureciam, à medida que cresciam e se tornavam responsáveis, e eles mesmos responsáveis por suas famílias, foram percebendo que uma série de ilusões deviam ser abandonadas, uma série de enganos, uma série de contradições, de rejeições, deviam ser superadas em razão dessas pessoas. E eles conseguiram manter sua família unida. E eles propiciaram a esses espíritos uma certa reconciliação, uma certa aproximação. São espíritos que às vezes permanecem longos anos vivendo e sendo ali o elo de ligação entre tantas pessoas. Por isso que nós vemos que muitas vezes, quando os patriarcas e as matriarcas das famílias desencarnam, aqueles espíritos se espalham, se separam, desistem de estar junto de si. Mas enquanto estavam convivendo, estavam ali com as suas lutas, as suas provas. Isso revela uma das finalidades de por que que temos que viver tanto tempo. Às vezes nós não cumprimos ainda toda a nossa tarefa junto àquelas pessoas. Muitos questionam o porquê da idade avançada. Por que que um homem, uma mulher tem que viver 90, 100 anos, sendo que ele já fez tudo o que teria que fazer? Não, o espírito ele ainda tem muito a realizar em qualquer faixa etária que ele alcançar de vida. Ele ainda tem muito a ensinar para as novas gerações. Ele ainda tem muito a demonstrar quantas lutas, quantas dificuldades foram vencidas. Nós, por nossas vezes, que somos mais jovens, temos que valorizar profundamente as pessoas da nossa família que estão com a idade avançada. Eles têm um valor muito grande porque eles representam a luta de longos anos, o esforço de muito tempo. Veja, cada pessoa na família tem um papel importantíssimo. As novas gerações que surgem, surgem nos ensinando muitas coisas. Trazem um conhecimento, uma experiência de outras vidas e do mundo espiritual. Mas eles não são completos. Eles não sabem tudo ainda. Porque tem certos valores, certas questões que esses espíritos vieram para aprender. E nós aqui estamos para recebê-los e ensinar esses valores a eles. Então a família é algo fundamental para essa continuidade da evolução do espírito. A família é essa unidade que nós temos aqui na Terra, que é a continuidade das experiências de aprendizado no mundo espiritual. Todo esforço que nós tivermos, então, ou que fizermos, no sentido de aprimorar as relações familiares, ele é fundamental. Ele é necessário para a nossa evolução. Nós podemos sim largar a família conflituosa e partir para novas experiências. Usando o nosso livre-arbítrio, nós podemos deixar as experiências frustrantes de lado. Mas elas ficam sempre como uma pendência dentro de nós. Elas ficam sempre como algo a ser resolvido. Aquele perdão, aquela compreensão que nós não fomos capazes de exercitar, ele será requerido de nós no futuro. Porque prova e expiação é assim. A gente só se liberta delas verdadeiramente quando nós tivermos aprendido a lição que elas têm a nos ensinar. Quando elas realmente produzirem em nós uma transformação. Por isso que fugir de uma questão conflituosa na família, nós só estamos adiando para o futuro esse problema. Nós só estamos transferindo. Aquela postura também de tolerar simplesmente, também é uma forma de adiar o problema. Também é uma forma de apenas deixarmos para o futuro para aprendermos algo. Nós temos que verdadeiramente amar aqueles que são as pessoas mais difíceis da nossa família. Parece difícil, não é? Mas eu falo isso porque Jesus diz: amai aquele que é o seu inimigo, amai aquele que te persegue e te calunia. Se ele te pedir 10 passos, dá 20. Então, enquanto a gente não aprender a amar essas pessoas realmente, entendendo-as como enfermos, como necessitados espirituais, e silenciar em nós o antagonismo, a raiva, a indisposição com eles, mas ter aquela paciência como se fosse uma pessoa que tem necessidades especiais. Um pai e uma mãe recebem um filho com essas necessidades físicas e o trata com todo o amor, todo o carinho, porque ele é limitado fisicamente e cuida deles por longos anos. Só que quando chega na deficiência emocional, na deficiência espiritual, nós temos dificuldade de entendê-los assim. São espíritos que não se desenvolveram nesse sentido. Não evoluíram ainda naquilo. Podem ser muito inteligentes, bem-sucedidos, se relacionam bem com outras pessoas, mas com a gente tem aquela pendência grande, tem aquela deficiência. E o que, que o nosso senso prático, a nossa visão limitada da vida terrena faz? Isso não me serve mais. Eu vou abandonar essa experiência e vou partir para outra. Vou deixar essa pessoa fora da minha vida. Mas foi isso que Jesus veio mostrar. A nossa vida não é material. Ela não é circunscrita apenas a essa experiência que nós temos. Ela prossegue. E essas vidas são solidárias. Elas se interrelacionam. Essa pessoa que hoje é a prova, é o impedimento, é a pessoa difícil da família, é a pessoa que nós magoamos no passado. É a pessoa que nós tivemos grandes dificuldades. A pessoa que hoje nos acusa, ela deve ter no seu íntimo uma razão de ser assim. Ele está errado, porque também ele, como espírito, deveria estar evoluindo, deveria estar se esforçando para mudar. Deveria também ele estar tentando tirar o melhor daquela experiência. Mas é difícil. Quem convive com os outros e tem que compartilhar experiências com os outros sabe o quanto é difícil casar as vontades, não é assim? O quanto é difícil a gente fazer é entrar em sincronia. O mesmo que eu quero é o que o outro quer. O mesmo que eu quero me dedicar é o mesmo que o outro quer. A mesma intensidade que eu vivo é a do outro. E nós somos muito infelizes quando nós queremos que o outro faça aquilo que nós já somos capazes de fazer. Ainda é uma etapa da ilusão que nós temos que vencer como espíritos no mundo material. Imaginar que os outros terão que nos amar tanto quanto nós já somos capazes de amá-los. É uma ilusão imaginar que os outros terão que nos compreender ou tanto quanto nós temos que compreendê-los. Mas, Antenor, é difícil viver assim. E ninguém está falando que é fácil realmente. Mas é o quê? É a experiência que nos eleva. É a experiência que nos transforma. Nós podemos não concordar com a conduta daquele que é contrário a nós. Mas nós não precisamos odiá-lo, não precisamos detestá-lo, não precisamos afastá-lo de nossa vida. Podemos ter compaixão com ele. Refletir que ele é um grande necessitado da alma. Assim como há limitações físicas que tornam as pessoas dependentes de um cuidador, há limitações de natureza emocional e espiritual que tornam as pessoas dependentes de cuidadores também. Mas assim como um cuidador sabe que precisa preservar-se fisicamente, porque se ele se desgasta excessivamente, ele não tem forças para continuar ajudando, também nós, quando temos um familiar difícil, também precisamos nos poupar. Também precisamos aprender a lidar com a dificuldade do outro. E nós podemos fazer isso de diversas formas. É não levando tão a sério aquilo que eles nos fazem. É reconhecendo realmente as suas limitações espirituais. É aprender a conviver com eles, entendendo ali as suas limitações, o que eles já são capazes de oferecer. É, muitas vezes, buscarmos a terapia, o apoio, seja de profissionais especializados, seja o apoio à terapia espiritual, para que nos fortaleçamos. Muitos lares são profundamente perturbados e esses conflitos que vêm do passado são intensificados por interferências espirituais. Inimigos de ambos atuam intensamente ali, no chamado processo obsessivo. Entende por que a oração, o evangelho no lar, ele é tão importante dentro da nossa casa? É a nossa higienização. Tem gente que limpa as paredes semanalmente, limpa o chão diariamente, esmera-se ao lavar as panelas, ou o homem se preocupa intensamente com a estética do carro. E nós muitas vezes esquecemos aquilo que é o mais fundamental dentro do nosso lar, que é a higiene espiritual desse lar. É a gente cultivar pensamentos elevados dentro do lar. É a gente cultivar oração, é a gente fazer evangelho no lar. É a gente, quando vem aqui para a casa espírita e a gente está no momento de prece, de oração, não é a gente ficar imaginando, Deus, muda o fulano para que ele seja melhor. É a gente pensar, Deus, torna meu lar pacífico e que eu também me pacifique. É a gente não ficar, por exemplo, na oração, pensando nas angústias, nas dificuldades, mas a gente imaginar mesmo, quando faz a visualização, que Jesus está entrando no nosso lar, e imaginar realmente, porque pensamento ele é um poder extraordinário. Seja o pensamento de quem ora com muita fé, e muita concentração dentro do seu lar sozinho, ou em grupo, nós somos um facho de luz que está sinalizando nas trevas do mundo para a espiritualidade vir e ampliar as nossas defesas ali. Vir ali e dissipar essa influência espiritual nociva. E precisamos estar muito alertas com nós mesmos, porque nós, muitas vezes, somos invigilantes e provocamos situações que achamos até justas, porque estamos na nossa defesa, no nosso direito imediatista, mas nós esquecemos que o lar é um ambiente de terapia de espíritos também. É um ambiente de refazimento, de reconciliação também. Não é muito fácil viver em lares conflituosos, não é. Não é muito fácil você ter um pai alcoólatra, que às vezes chega quase todos os dias alcoolizado. Ou uma mãe negligente, agressiva, que deveria ser exemplo de carinho e amor, mas ela é agressiva com os filhos. Às vezes nem fisicamente, apenas oralmente. Não é fácil conviver num ambiente assim. Por isso que nós devemos muitas vezes pensar, o que de mim eu tenho feito para o lar, que às vezes é perturbador para o outro, que às vezes é algo que desestabiliza. Precisamos meditar nisso. Porque assim como os outros criam dentro do lar dificuldades para nós, talvez nós criemos para eles. Há pessoas muito educadas, muito polidas, mas são excessivamente exigentes. E às vezes sem falar nada, elas têm uma censura no olhar, na atitude, e isso constrange alguém dentro do lar. Dentro do lar nós temos que ser humildes, pacíficos, amorosos, carinhosos, auxiliador. Perguntar para o outro, olha, você está precisando da minha ajuda para alguma coisa? Nós homens temos uma tendência a nos acomodar muito, não é? Por séculos atribuímos às mulheres tantos deveres, tantas obrigações, a gente esquece a longa e difícil jornada que elas têm. E hoje, pelas imposições do consumo, a mulher acreditou que ela tem que estar fora, trabalhando, sendo independente, e também não vamos discutir o mérito de tudo isso, mas ela continua sobrecarregada com uma segunda jornada. Amor verdadeiro a gente constrói quando a gente é capaz de chegar e falar, você está precisando disso? Quer que eu te ajude? Me fala o que você precisa, eu não sou capaz de entender, porque às vezes a mulher ela tem uma tendência a fazer assim, esperar que o homem perceba as coisas, e o homem não percebe, porque a sua mente, seu condicionamento é outro, para agir de uma outra forma. Então precisa nós chegarmos e falarmos para a esposa, para a companheira, falarmos o que você precisa de mim. Assim como a mulher tem que também pensar e ver um pouco a vida como o homem vê. Pensar também nas suas expectativas e perguntar a ele. Seria ideal que nós tivéssemos essa capacidade de perguntar para o outro o que você precisa de mim. E com amor, com cuidado, a gente ser capaz de oferecer. Porque isso é amor de verdade. Isso é para ser na união entre as pessoas. Nós temos que ser assim. Mas talvez nós não consigamos ter um companheiro, uma companheira, porque também as mulheres hoje vêm demonstrando muitas imperfeições dos homens, infelizmente. E talvez não tenhamos o companheiro, a companheira ideal, que eles ainda têm algumas dificuldades muito grandes. Mas vamos continuar firmes, vamos orar por eles, vamos continuar demonstrando o nosso amor, o nosso carinho, vamos continuar estando próximos uns dos outros ali. Porque em algum momento as pessoas acordam, em algum momento as pessoas despertam para a vida e percebem os seus erros. E que maravilha se nós conquistamos ainda nesta vida essa pessoa. De ele chegar e dizer para nós, me desculpe, você me deu tantos anos para eu perceber a minha falha. Que maravilha nós tivermos tempo de ter recolhido isso. Mas se não colhermos nesta vida, tenho certeza, nenhum dos nossos esforços terá se perdido. Porque esse espírito ele está em evolução. Ele vai sentir também o peso, as dificuldades, as dores. Ele também vai experimentar a solidão. E a solidão, ela nos ensina isso, o quanto as outras pessoas são importantes para nós. A solidão, ela nos revela isso, o quanto o outro, com todas as imperfeições, fazem falta na vida. Eu posso falar do exemplo do meu pai e da minha mãe, que viveram por 53 anos de casados, com muitas dificuldades, muito conflito, embora se amassem muito. E hoje minha mãe sente uma falta profunda dele. Com toda a dificuldade, toda a rabugice dele, vai completar agora em abril 5 anos do desencarne dele. E ela e eu, que presenciei tantos conflitos, tantas dificuldades, lamenta profundamente a ausência dele, com todos os defeitos. Ela devia ter também os dela, mas os das mães a gente releva mais os defeitos, né? Os dos pais nós somos mais severos, mesmo porque o homem muitas vezes ele se revela mais imperfeito que a mulher em muitas ocasiões, devido à liberdade que ele teve, dada pela dominação que ele estabeleceu todos esses anos. A mulher não errou muito nessa evolução espiritual aqui na Terra, porque ela sempre foi muito contida, muito controlada. Hoje que começa a ver a liberdade, a mulher começa a demonstrar os mesmos enganos que o homem demonstrou. Então seria oportuno que nós não repetíssemos essas experiências, né? Que não cometêssemos os mesmos erros, mas que nós reconhecêssemos que nós dependemos daquelas pessoas, não financeiramente, não afetivamente, mas nós dependemos delas porque elas são reveladores da nossa essência, do que nós somos. Elas são meio para o nosso crescimento. As pessoas que nos contrariam, elas nos apontam algo, ainda que de forma injusta, mas elas nos apontam algo para nós mesmos. Elas sinalizam alguma coisa que nós precisamos aprender. Nem que seja o perdão às criaturas mais inferiores. Nós somos capazes, muitas vezes, de perdoar o ataque de um animal, porque entendemos a sua irracionalidade. Mas quando nos vemos, nós humanos, entre nós achamos que todos são iguais. E aqui vem uma grande contribuição da doutrina espírita. Ela nos mostra que cada ser humano está numa condição evolutiva diferente. Isso não é olhar o outro com superioridade. Isso é olhar o outro com justeza. Ele é aquilo. É a realidade dele. Eu tenho que aceitar e compreender a pessoa que ainda é um pouco fera, assim como eu aceito as feras do reino animal. Ainda como eu aceito aqueles que são seres inferiores da criação. Nós temos que ter essa visão para com o outro, e isso nos ajuda a não sermos tão exigentes, a não sermos tão cobradores de atitudes elevadas de quem ainda não pode oferecer. Entendê-los como crianças espirituais realmente, espíritos que ainda necessitam aprender muito. Por isso que precisamos nos perdoar mutuamente, porque podemos ser evoluídos em alguns aspectos, mas em outros da vida não. Em outros aspectos da vida ainda somos bastante limitados. Então nós precisamos, na verdade, enxergar que as pessoas de uma família, elas vêm para se completarem, elas vêm para se apoiarem. Por isso que um nunca pode subestimar o outro. É muito comum na relação entre marido e mulher, em que o homem, imagine, porque a mulher ficou em casa, porque ela não trabalhou, que ela seja limitada. Ela desenvolveu outra sensibilidade, outro potencial, outra capacidade. Então nós temos que ter um respeito profundo com a outra pessoa, porque ela já adquiriu valores que nós levaremos muito tempo a alcançar. Por isso que nós não temos que ter um olhar superior quando analisamos a falha do outro. Porque podemos já ter evoluído em algum aspecto da vida, mas em outros somos deficitários. E a outra pessoa nos completa. Ela nos mostra algo diferente. Então a família é essa grande oportunidade que nós vamos ter de aprender uns com os outros, de nos elevarmos, de nos melhorarmos. E busquemos auxílio sempre que precisarmos, seja do profissional, seja na casa espírita, seja ali daqueles que possam nos ajudar realmente. Porque nós estamos aqui, gente, para nos reconciliarmos, para nos pacificarmos, para nos unirmos fraternalmente. Só alcançaremos o amor que o Cristo nos ensinou se nós aprendermos a amar a nossa família. Por isso que ali tem que ser o nosso grande objetivo de vida. Muitos se casam e querem continuar as vidas independentes. Muitos se casam e querem continuar uma vida sem o comprometimento familiar. E seria importante que hoje nos conscientizássemos, nós casados e os que casarão no futuro, nos conscientizássemos todos que casamento, formação de família, união, é o nosso objetivo maior da vida quando fazemos. Nada será importante, nem carreira profissional, nem estudo, nem religião, nada. Tudo isso é acessório para a vida familiar, tudo. Porque alguém que tenha o lar bem estruturado, se dá bem em tudo na vida, faz bem em tudo que está fora. Por isso que o lar tem que ser o primordial. Por isso que nós temos que sacrificar interesse pessoal pelo lar. Gostamos do futebol, mas não precisamos ir 6 vezes por semana jogar bola com os amigos. Gostamos de uma atividade aí de natureza feminina, nós não temos que estar o tempo todo com ela. Gostamos de interagir com outras pessoas, mas a nossa família é o principal para interagirmos. Um casal não pode se distanciar, não pode perder elementos em comum. Hoje nós somos muito propensos, em razão dos meios digitais, nos distanciarmos dentro do lar. está o marido e a companheira lá, marido e a esposa, e cada um no seu aparelho reproduzindo o comportamento alienante dos jovens, se distanciando. Quando estamos juntos fisicamente, temos que trocar afeto, carinho, proximidade, olhares, atenção, palavras e elogios, reconhecimento. Como você está bonita, como você está bonito, como você é capaz, como você faz bem isso. Porque, querendo ou não, todos nós queremos reconhecimento. É uma natureza ainda imperfeita que nós temos. Mas ainda nessas condições nós precisamos disso. Se não tivermos olhares amorosos e de reconhecimento pelo outro, fica muito difícil. Então nós precisamos exercer isso dentro do lar. Isso é um fator de agregação, de aproximação, de fortalecimento dos laços. E é uma força indutora positivíssima. Porque os filhos observando pais unidos, que se respeitam, até que divergem, até que não se entendem, mas que são pacíficos nesse desentendimento, mostra para os filhos modelos ideais a serem seguidos. De pessoas que podem discordar, mas que não precisam se agredir. De pessoas que têm autodomínio. Então nós temos um compromisso com as novas gerações mostrando isso. Muitos rejeitam a ideia de família, de uniões estáveis, porque vêm de experiências negativas. Então nós que estamos aqui para servir de apoio para as novas gerações, temos que exercitar o melhor de nós para sermos esse modelo de que podemos ter conflitos, podemos ter desentendimentos, mas ele pode ser controlado. Eles podem ser bem conduzidos, com paz, com harmonia. Então que Jesus nos abençoe, abençoe a família de cada um de nós, traga paz, harmonia. Hoje é uma data que as pessoas se reúnem em família. Vamos deixar de lado as picuinhas, as coisas pequenas da família que já aconteceram, e vamos celebrar o amor que o Cristo veio nos ensinar. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos, então.